Fala, galera do Troais, vamos começar então agora a nossa 76ª edição. Com certeza é uma edição muito especial, né? Já que estamos saindo de Daytona, onde aconteceu as três primeiras corridas do ano. Truck Series na sexta-feira à noite, Xfinity Series no sábado, praticamente à noite para nós já, né? Mas lá de dia ainda. E a Sprint Cup, as 500 milhas de Daytona. Com certeza, um final de semana todo especial. E vamos já dar sequência nisso ao nosso programa de número 66. Bom, volto a falar aqui nessa edição de novo, né? Infelizmente o Pedro não pode estar com a gente, ainda está com problema de internet ainda, então essa semana não vai estar conosco ainda. Mas vamos ter uma participação especial do Thiago Raposo. O Thiago Raposo ele deve participar ou da Xfinity Series e da Sprint Cup para frente, ou só da Daytona 500 para frente. Que vai ser lá o terceiro bloco que nós estamos gravando. Então, pessoal, vamos começar então lá com a Truck Series em Daytona. Falar um pouquinho do que aconteceu lá na sexta-feira à noite, naquela, para mim, que foi uma grande corrida. Se não foi para mim a melhor corrida do final de semana, uma corrida muito movimentada, uma corrida que eu gostei demais. Eu, particularmente, sou até duvidoso para falar aí da Truck Series aí, pelo carinho que eu tenho para essa categoria. Vamos começar então, Elião? Hélio? Tudo bem, pessoal? Truck Series teve o pontapé inicial na sexta-feira, né? Depois de Homestead, a gente não tinha uma corrida, né? Esse ano com algumas novidades, né? A gente teve a vitória do Tyler Reddick, né? Piloto que substituiu Ryan Blaney como piloto principal da equipe de Brad Keselowski, que vai brigar pelo título. O Reddick contou com uma grande ajuda do seu companheiro de equipe, o Austin Terrell, que ano passado correu pela equipe de Dale Jr. na Xfinity, né? O Eric Jones terminou em segundo lugar, né? O Austin Dillon terminou em quarto. O Lagasse Jr., piloto que fez uma corrida muito boa pelo NTS no Truck 20, terminou em terceiro. Em quinto lugar, a surpresa, o Ray Brack Jr., né? Depois dos acidentes, né? Ele acabou sobrevivendo e aparecendo bem. O David Gillan, que há muito tempo não aparecia forte em uma corrida pela vitória, né? Andou no carro do Truck 22, aquele Ford, né? Curioso, né, Léo? O top 6, 3 Fords. E terminando aqui, né? O Matt Crafton em oitavo, o Brian Silas foi em sétimo lugar, né? Piloto que não tem resultados relevantes, né? Se aproveitou dos acidentes para chegar bem. Em nono lugar, o Dani Soares. Fez uma corrida boa também, tentou se organizar no ataque ali, só que acabou não dando certo e o Sauder completou o top 10. Como você falou, foi uma corrida muito movimentada. Para mim, a prova da Xfinity foi muito melhor, só que os trucks fizeram uma prova boa. Como o Pedro falou num texto que ele mandou pra gente aqui, era de se esperar, porque a gente não tinha pilotos muito experientes, né? O único piloto da Sprint Cup que estava presente era o próprio David Gillan, né? E o Drew Skiveto também, né? Só que é regular, regular só o David Gillan. Mas foi uma corrida boa, né, Léo? Pedrão, perdão, tô lendo aqui que ele deixou aqui. Com certeza foi uma corrida muito boa, né? Já falando um pouquinho dos números aqui da corrida, Leão. A corrida teve uma duração mais ou menos de 2 horas, né? Tivemos 14 trocas de liderança. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, um, dois, praticamente dois pilotos foram os que mais lideraram, né? Que foi o Ty Dillon e o Tyler Reddick, que realmente foi os cinco liderados com maior expressão aí. Então, tivemos também seis bandeiras amarelas. A margem de vitória foi de 0,173 milésimos. A média de velocidade, pessoal, foi 128 milhas. Então foi assim, foi uma corrida. Eu particularmente volto a falar, né? Gostei bastante, corrida boa, né? Então tivemos as bandeiras amarelas aqui, ó. Tivemos a primeira bandeira amarela com 15 votos, teve um Big One. Depois foi um 54, teve um acidente sozinho pela pista e depois tivemos outro Big One também na volta 50. E depois foi dois acidentes assim mais tranquilos, né? Que foi um, o 25 rodou sozinho na 2, foi detrito na pista, e o 28 ficou parado pela pista aí, faltando poucas voltas, que foi onde a corrida realmente ferveu aí na parte final aí. Graças a esse truque aí, ficou sozinho na pista aí. Acabou parando na pista, muito lento na pista do Ryan Ellis, né? E depois foi onde que tivemos aquele final sensacional, onde que o, como você falou, Léo, o Terry Waltz, ele acabou, digamos, sendo o escudo do Tyler Reddick, né? Ele foi o escudo. No final ele não tinha mais como segurar o Eric Jones e o Scott Legacy Jr. e também o Ryan Black Jr., né? Que esse é um menino também que é muito bom, esse Ryan Black Jr. aí. Não teve como segurar eles. E acabou engolindo aí o Austin Terry do Terry Waltz, né? Mas foi uma corrida muito boa mesmo, eu gostei bastante. Eu particularmente tenho assim o meu destaque, né? Toda corrida eu sempre faço destaque, que é o que faz muito pelo pouco que tem. Para mim foi o Ryan Black Jr. O menino andou muito bem, andou praticamente a noite inteira dentro aí do top team aí. Realmente fez uma corrida muito boa. E quero perguntar para você, ô Elião, o Daniel Soares, o que você achou do Daniel Soares? Ah, Léo, eu sei que você, cara, mais estranho, você já morre de amores por ele, né? Mas eu acho que fez uma corrida boa, né? Bastante consistente, lembrando que era a segunda prova em Super Speed dele. Eu acho que pilotos novos a gente só tem que cobrar chegar ao fim do dia com o equipamento inteiro. Ele tentou abrir ali uma hora, tentou trabalhar junto, só que acabou não dando certo. Só que, como eu citei, o fato do Jimmy Peters, do Johnny Sauter terem tido problemas. Outros pilotos que tinham, como o próprio James Buescher, né, que competiu no início da prova, foi envolvido naquele Super Big One ali no volta 40, volta 58, eu acho, não lembro direito. Acabou, de certa maneira, tirando um pouco o nível das provas, porque, com todo o respeito desse Scott Lagasse, ao próprio Ray Brett Jr., e outros pilotos ali, eles não tinham um equipamento para poder trabalhar com força ali, não é verdade? E outra coisa. No final da prova ali, tinham poucos trucks que estavam inteiros. Isso foi uma vantagem que o Terrell e o Reddick tiveram, porque até o Sauder, não lembro quem que era de atrás, estava com o truck todo ferrado e estava tentando abrir ali, só que não estava conseguindo. O David Então, Gillan. para mim foi uma corrida muito boa, Léo, só que eu não lembro direito agora. Para mim foi uma corrida muito boa, só que eu acho que faltou um pouco de piloto experiente ali, só mais experiente ali para conseguir trabalhar junto, porque em todas as provas, com exceção da. Não falo em exceção da prova da Xfinity Series, né, porque, na penúltima volta teve aquele problema do Almirola com o Larson lá, que acabou tirando o apoio do Keselowski, né? Ficou mais fácil pro Buescher levar o Reed para frente, né? Mas a posição de pista estava sendo fundamental. Quem estava na frente, quem tirava 3 voltas pro final, raramente perdia a vitória. Isso foi em todas as provas que a gente teve. É isso, Léo. O Tony, para mim, foi bem. Em relação ao incidente da Xfinity lá, foi uma coisa de corrida lá. Foi mais culpa do Larson do que dele. Pode falar aí. Então, o Daniel Soares, ele foi, para mim, das 3 corridas que ele fez no Daytona, para mim a truque foi a melhor. Apesar que na ARCA ele teve o melhor resultado, né? Para mim foi a melhor corrida do Daniel Soares, foi na Truck Series mesmo. Realmente ele andou muito bem na sexta-feira, né? Ele conseguiu desenvolver bem aí. Bom, Léo, falando aqui do top team aqui, você já falou, né? Mas só complementando aqui, o Rich foi o vencedor, primeira vitória na carreira dele, primeira vitória em Daytona, né? Do Tyler Reddick. Tyler Reddick, como você bem mesmo frisou, Léo, vai ser o piloto, vai ser o truque principal do ano aí para da Keselowski Race, né? Para lutar pelo título. Ele com certeza ele vai lutar para esse título. Você até ainda fez uma pergunta interessante ainda no Twitter, se ele ia ser azarão ou não. Para mim, se o Taruidi for campeão, não vai ser azarão, porque ele já vem trabalhando aí algum tempo aí na o ano passado, ele já fez um bom trabalho ano passado na Truck Series, né? Então eu vejo que assim, o Taruidi, que ele tá num bom caminho. Agora deixar o menino trabalhar para ele realmente ver o que ele vai conseguir fazer aí. Quando passado ele já foi muito bem, já ele fez 16 lá, apenas só 16 corridas, mas conseguiu bons números aí para quem teve apenas duas largadas. Pode falar, Léo. Léo, ele entrou em ascensão, mano. Ele se acertou no meio da temporada, mesmo cometendo aquele monte de bobagem, que é normal para um piloto jovem, né? É, o próprio patrão dele, por exemplo, Keselowski, para quem pegar o histórico dele aí, 2013, 2004, 2005, 2006, não era nenhum prospecto, né? Não era ninguém que enchia os olhos, né? Pelo contrário. Mas, enfim, em relação ao Reed, eu perguntava por ser um azarão, porque o desempenho, os números em relação ao próprio Eric Jones nem compara, né? Mas como a gente cita, a Truck, a gente vê muito isso nos anos. Pilotos que terminam a ascensão um ano, se encaixam no time corretamente. E lembrando que foi no ano passado que a equipe do Keselowski se afirmou como uma das principais da série, né? Porque até tempos atrás, até isso, até prejudicou o Blaney, né? Em 2012, em 2013, né? Que ele não, era Dodge na época, né? O equipamento Dodge não era do nível dos carros da Chevrolet, da própria Toyota, né? Agora parece que possa estar vindo uma inversão disso. Mas eu consideraria hoje o Reed que não. Eu acho que azarão é a palavra certa. Que azarão eu falo não o Dark Horse, o Underdog, né? Eu falo aquele piloto ali que não é o favorito, mas pode roubar a cena. Eu acho que o Reed que vai vencer mais provas, né? Mas eu não sei se ele hoje está no nível para do Eric Jones, por exemplo, com a Kyle Busch, que é bom lembrar. Ano passado foram 16 vitórias, né? 16 ou 14 vitórias desse equipamento Toyota, que dominou a temporada. E todo o trabalho do Eric Jones, ele está sendo, digamos que, ele está tendo a chance que o Bubba deveria ter tido, né? O Pedro iria concordar comigo, porque ele apareceu, fez algumas provas sem responsabilidade, venceu corridas, entrou sem peso nas costas, coisa que o Bubba já entrou naquela primeira temporada com aquela tensão, né? Agora ele tem, com a lesão do patrão dele, né? Ele já tinha 18 provas confirmadas no 20, deve fazer pelo menos umas 20, 20, umas 25, 26 provas na Xfinity, querendo ou não, é quilometragem, né? Coisa que o Bubba até hoje correu o quê? Cinco provas na vida correndo pela Joe Gibbs em 3, 4 anos, né? Uns 3 anos, né, Léo? Desde 2012 que ele corre. Tipo, é a chance que o Bubba deveria ter tido, o Eric Jones está tendo. Ele está amadurecendo na hora certa. A gente fala do Logano agora, campeão da Daytona 500. O trabalho que foi feito com o Eric Jones era o ideal que deveria ter sido feito com o Joe Logano. Tipo, ter tempo de crescer, né? Esse é o ponto que eu acredito que os favoritos para mim hoje são o Matt Carter, por causa da regularidade dele, que é uma coisa incontestável, né? Parece que ele tá morto, ele vai lá e impõe essa força dele. E o Eric Jones, por toda essa potência, esse potencial que ele mostra. Léo? Bom, eu sou suspeito para falar do Eric Jones, né? O Eric Jones, desde quando eu vi ele correr na Arca no final de semana, um pouco, eu sempre pensei que o Eric Jones ia ser um piloto que iria sobrar aí no ano aí. Eu sempre, sabe, sempre soube que o Eric Jones ia fazer um bom trabalho. Enquanto teve no carro, até agora que ele andou agora, ele não deixou, como vamos dizer assim, não deixou nada a desejar, né? Por exemplo, ano passado, em 2013, chegou já no primeiro ano, já chegou a vencer uma corrida. 2014 também, fez algumas corridas também, né? Chegou, venceu a corrida. Fez participação na Xfinity Series. Três corridas, três top team. Então, em momento algum, ele deixou, o Eric Jones deixou a desejar. Em 2013 também, ele na Arca, ele participou da Arca também, venceu a corrida. Então, assim, o Eric Jones sempre mostrou ser um grande piloto, né? Venceu esses corridas promocional também, já venceu todas também, venceu o Snow Derby, já venceu também o uma outra corrida também, lá aquele autódromo que a gente falou, Elião, lá em Winchester Winchester, também. eu acho que ele venceu pelo Venceu também. o National Fairgrounds lá. É, venceu também. Então, assim, tá aí realmente é um bom resultado aí do Eric Jones aí. Faz um grande ano o Eric Jones. Perdão, o ano passado fez um grande ano no passado. Eu tenho certeza que esse ano também ele vai fazer um grande ano aí. E esse ano com um desafio maior, que vai ser lutar pelo título da Truck Series, né? E vai ser também andar no. Vai ser também andar na Xfinity Series aí para fazer algumas corridas aí. Então vai ser bem interessante ver o Eric Jones esse ano aí. E com certeza também eu quero ver o Eric Jones andando bem o ano que vem na Xfinity Series. Então, Elião, você tem mais alguma coisa para falar sobre a corrida? Então, Léo, teve um grande acidente ali, né? Coletou vários, 12 trucks, se não me engano. Mais uma vez, Da volta Daytona, 50, né? sendo implacável. Então, Daytona sendo implacável com erros, né? Mas é isso, né? O principal aí, eu acho que a gente já falou, né? Aí agora a gente tem a prova em Atlanta, né? No final do. A Truck volta depois de duas temporadas sem correr lá. Para mim, eu acho que é uma das provas dessas pistas de uma e meia que eu mais gosto, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Se o Kyle Busch, né, que ele já não iria correr, né? Ele tem quatro provas programadas, eu acho que iria o Dani Soares, de 51, novamente. Mas é isso aí. Até um post no blog lá no Memória que eu. Relembrei, foi um dos finais mais legais que eu fiz da Truck Series em 2005, né, Léo? É que o Kyle relarga em sétimo lá com pneus novos lá, faltando duas, três voltas, passa todo mundo. Na última volta, o Jack Sprague vai tentar fechar ele de roda, aí todo mundo bate lá. É uma coisa bastante interessante de se ver. Realmente é bem interessante, não? Bom, acho que da Truck Series é isso, né, Léo? A gente deu uma boa resumida aí na Truck Series aí. Eu gostei muito de ver todos. O Timothy Peters teve muito azar, bateu no qualify, bateu na corrida. Realmente foi um péssimo começo de ano pro Timothy Peters. Realmente vai ter que batalhar muito agora, remar bastante agora, para chegar lá em cima de novo lá. Chegar lá entre os primeiros ali. Mas sim, foi uma boa. Enquanto ele lutou ali, enquanto ele teve na pista ali, fez uma boa corrida o Timothy Peters. Outro piloto também que eu quero destacar também, que enquanto teve na pista, andou muito bem, né? Foi o nosso amigo lá, o Zé do Frango. O Zé do Frango também, ele tava andando o tempo todo ali até acontecer esse Big One aí, que ele acabou sendo coletado, né? Como sempre, ou qualquer acidente ele é coletado. Ele tava andando ali top team ali, tava andando muito bem ali o John Stoll aí, mas acabou sendo coletado e fim de corrida para ele. Outros dois pilotos também. Sobre o Stalling, eu achava, tipo, ele já deu a volta por cima, ele já, não que apagou o fiasco que ele foi no início, né, na primeira tentativa dele na NASCAR, mas ali em 2012, 2013, né, ele fez um ano relativamente bom, fez boas provas, ganhou corrida na Arca, até foi bem. Eu achava que ele deveria encerrar a carreira antes dele se machucar seriamente, porque toda corrida que ele tá, ele acaba batendo e são acidentes fortes. O menino lá, o Newberry, lá, o Brandon Newberry, eu não tenho essa informação, mas Não sei se você lembra, no final da temporada passada, estava fazendo provas na X20, até num carro bom, até. Estava no top 10 lá, bateu forte naquela última curva difícil, teve concussão, nem correu em Homestead, daí nem apareceu mais esse ano, mesmo o pai dele sendo dono da equipe. Eu acho que o Newbery viu que tudo bem tentar, ele pode até ser rápido, mas estava chegando num nível que estava ficando perigoso pro cara, né? Enfim, eu não sei sua opinião, mas ele tá com um carro na X20 e um carro na Truck. Eu acho que compensava mais ficar ali, sei lá, mudar de ideia, virar dono de equipe, né? Virar um Quem chefe de sabe ele mecânico, poderia. né? A gente vê tanto exemplo de patrocinador que queimou dinheiro com o piloto aí, e aí mudou o foco de investimento, se deu bem. Pega esse patrocinador do Clint Boyer. Quanto tempo eles não torraram dinheiro lá, patrocinando o Demolition Derby do Steve Wallace na X20? Foi mudar o foco que quase foi campeão com o Boyer no ano seguinte. Eu acho que as apps têm que tentar um outro caminho, né? Porque senão vai ficar até perigoso para o Dollar e para os outros pilotos, né? Com todo respeito a ele. E ó, eu falei no eu falei, eu escrevi no Twitter na sexta-feira durante a corrida, tá na hora dele jogar poker, né? Porque lá pelo menos ele só perde dinheiro, não arrisca a vida dele, né? Porque realmente tá toda corrida o cara sofre acidente, toda corrida o cara bate, toda corrida alguma coisa acontece com ele. Léo, e muitas vezes ele nem tem culpa. Nessa agora foi o anterior que diminuiu um pouco a velocidade lá, acho que falha do spotter também, né? Não sei. Aí vem todo mundo um atrás do outro ali. Às vezes ele não tem aquela habilidade, aquele senso de tirar o carro, né? Foi arremessado no muro lá, Não, não mas não lembro teve por culpa não, quê. foi o pessoal da frente, ele foi brecando e veio Foi alça batendo. inteira, foi 19. Quem provocou a confusão não se envolveu no acidente. É verdade mesmo. Mas é isso aí, Léo. Acontece. Bom, pessoal, da Truck Series eu acho que é isso mesmo, uma grande corrida aí, uma vitória aí que do Tyler Reddick e segundo lugar Eric Jones. Não estou falando que vão ser os dois que vão ser campeão, mas esses dois aí com certeza vão chegar lá em Roma lutando pelo título. Claro que também tem o Matt Crafton também, que fez o top team, já começou o ano bem já. O Johnny Sauter ali foi top team também, teve problema durante a corrida. Teve o capô dele, abriu o capô dele, ele teve que remendar o truque dele todo ali, que ele também foi coletado nesse Big One da volta 50, onde que envolveu 11 ou 12 truques, mais ou menos. Então, assim, ele deu a volta por cima, que depois do truque todo destruído, ele conseguiu ainda fazer um top, salvar um top team aí, o Johnny Sauter. Então, com certeza vai ser um grande ano aí, Ele tava tempos. sem capô, né? Ele tava sem capô. É, ele ficou sem Ele capô, né? tava sem capô. Numa Então, com situação certeza aí semelhante tem ao Chase os. Elliott, né? Na prova da X-Men. É. Vamos ter bons nomes aí para lutar para o título desse ano aí. Acredito no James Bush, Elião? Elião? Então, desculpa. Primeiramente, ele tem que arrumar dinheiro para correr em tempo integral. Eu acho que o Sobrão vai dar um jeito lá, meio de longe assim, né? Ele já está inscrito para essa prova, só ele que está inscrito no Truck 31, né? Olha, Léo, eu acho que é uma equipe que. Eu acho que ele pode, se ele correr em tempo integral, com certeza ele pode vencer uma ou duas corridas e evoluir o equipamento, né? Eu acho que para a equipe vai ser um salto técnico bastante interessante. O Daniel Henry, que é outro piloto do time, é um piloto bom, em Homestead, até no treino lá. No, ele até tem uma salvada lá que foi uma das mais bonitas do ano. Não sei se você lembra, Léo. Ele é super Lembro conceituado sim. nas provas regionais. Por fofoqueiro de plantão, ele era namorado da Casey Russell. Não sei se ainda é Casey Russell. Para quem não conhece, é uma piloto que corre na Can East lá. E vocês falam em Johanna Long aí, mas ela com certeza deve ser a menina que chegue às divisões da NASCAR nos próximos tempos com mais condição de ter bons resultados, né? Ele namorava ela, né? Ele é um piloto, é um ótimo piloto. E esse Truck 20 aí deve ser dividido pelo Lagasse Jr. e pelo Gray Golden, né? Que é um piloto também de desenvolvimento da equipe. Eu acho que ele vai evoluir muito. Melhor do que estava no ano passado, que tinha o Chase Pearce. O Jason, acho que era um piloto relativamente bom, né? Mas não era do nível do Buescher, né? Você concorda comigo, né, Com certeza. Então, o próprio Justin Lofton, que, aliás, falando em time Chevrolet, tinha informação que eu vi 2 semanas atrás que o Ed Sharpe, né, que era dono da Ed Sharpe Racing, lá, que depois ele se associou com um Gallagher lá, que não é o Gallagher da GSM, que aí depois esse Gallagher quis passar a perna nele lá, ele teve que fechar a equipe, era aqueles. Eram os Trucks 8 e 6, né? Essa equipe, quando a Kevin Harvick fechou, eles compraram os equipamentos e ficaram com os números até, né? Não sei se vocês lembram disso, enfim. Ele adquiriu novos Trucks da Spoiler da Harry Scott, né? Da Turner Motorsports, e estaria se programando para competir em alguns fins de semana. Eu acho que já tinha até um piloto, eu acredito que o piloto seja o Justin Lofton. Que em 2012, aquele ano que o Nelson andou muito bem lá, venceu corrida, terminou em sexto, sétimo, se não me engano, ele chegou a liderar o campeonato após umas duas, três provas, né, em Charlotte lá. E é um nome que correu na NTS no ano passado. Mas é isso, Léo. Eu acho que a GSM, que é uma equipe que o Spencer Carla, que andou muito bem, eu não acredito que ele vá brigar por título. Mas pelo título de rookie do ano ele possa ser fator. E principal, é importante ver que a GSM tem os irmãos Dillon, né? Que, querendo ou não, equipamento RCR ali, deve fazer a equipe evoluir durante a temporada. Com certeza esse ano vai ser bem melhor para os pilotos da Chevrolet do que foi no ano passado, né? E essas mudanças técnicas que a categoria teve, né? Possam até favorecer esse tipo de equipe, né? Bom, é isso aí, meu amigo Elião. Realmente boas histórias aí. Elião, vamos então. Bom, campeonato sem muito segredo, são as posições de chegada mesmo, primeira etapa do ano. Então, o Whitney vai estar tá liderando, Eric Jones, Terry Raut, Ryan Black Jr., Matt Crafton, Brian Silas, John Sauter, o Corbin Forrester, Tyler Young, Norby Mayne, esses são o top team. Lembrando que tem que descontar o pessoal que não marca ponto, tá, pessoal? Então, esse aí é o top team da classificação aí. O Timothy Peters, ele tá em 19º, 28 pontos atrás do Tyler Reed. Ou seja, tem muita coisa pro Timothy Peters remar aí, para ele ser, caso ele quiser lutar pelo título aí. Mas eu tenho certeza que até o final do ano ele consegue remar e tirar toda essa diferença de Timothy Peters aí. Bom, Elião, mais alguma coisa, Elião? Ah, só isso mesmo, mano. Só isso mesmo. Então Só vamos. lembrando que o Johnny Sauter e o Peter são pilotos que sempre aparecem e vencem corridas durante o ano, mas sempre naufragam na inconsistência, já começaram com o azar que os acompanha a temporada. Vamos lá para o segundo bloco, o intervalo, né, Léo? Valeu, pessoal. É isso mesmo, pessoal. Vamos terminando aqui agora, então. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco da Xfinity Series.